André Cedês, o Moral de Bicoara. Sete canções na voz e ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando, ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Essa é rosa tipo aquele gin. Vai rebolando, vai rebolando. No camarote dessa festa, quero ver você dançar pra mim. Essa rosa é tipo aquele gin. Vai rebolando, vai rebolando. E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá movimentando, tá, tá, tá. E tá, tá, tá. Movimenta, malucão, movimenta. Tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. Tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando, tá, tá, tá. Tá movimentando, no camarote dessa festa. Eu quero ver você dançar pra mim. Você é rosa tipo aquele gin. Vai rebolando, vai rebolando. No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Você é rosa tipo aquele gin. Vai rebolando, vai rebolando. E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando, tá, tá, tá. Movimentando. Movimenta, malucão. Movimentando, movimentando, tá movimentando, tá movimentando. Tugu tchá, tugu tchá. Escancara pra bater um paredão. Tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando, tá, tá, tá. Tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando, secou, pra qual foi que original? Tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. Ó pra cá.